Fala galera, bem-vindos mais uma vez ao TigreCast, o seu podcast aqui do portal Um Tigre no Cinema. E hoje eu tô numa reunião muito especial, duplamente especial, porque em primeiro lugar eu tô com umas convidadas assim, lindas de morrer. Então, em primeiro lugar eu vou apresentar assim, por ordem alfabética mesmo. Então vamos, estamos aqui com a... Tô aqui com a Bia Santos. Oi ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá nos ouvindo hoje. Isso, também com a Domênica Mendes de volta. Olá pessoal, é bom estar de volta aqui, quase em casa, né? Eu gosto daqui, então um pedacinho de casa. Prazer imenso estar aqui de volta. Obrigado, e pela primeira vez também a Grécia. Oi gente, tudo bem? Obrigada aí pelo convite, Ti. Tá sendo muito legal. Pois é, eu tô com esse timaço aqui pra gente falar, veja bem, como eu falei, é duplamente especial, porque esse é um episódio pedido por um dos patronos lá do site. E ele pediu pra mim pra falar sobre Emanuele. É, exatamente, Emanuele, aquele filme dos anos 70 lá que tem... como é que eu vou falar? Tem erotismo, tem putaria? Não, eu não sei se eu posso usar esses termos assim, mas é, dá pra dizer se sacou pra quem tá ouvindo exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas eu chamei esse time de peso aqui pra dar exatamente essa visão feminina, porque afinal de contas nós estamos em março, e estamos no mesmo podcast é delas. Então, mais uma vez, bem-vindos ao nosso podcast, bem-vindos ao TigreCast. Então, gente, vocês estão ouvindo aqui algumas vozes novas aqui no TigreCast, claro que elas têm os seus próprios podcasts, mas eu vou pedir então para vocês começarem a se apresentar, primeiras vozes novas aqui. Vamos começar com você, Bia. Fala de aí, de onde você é, pra onde vai, qual é o mistério da vida, né? Qual é a resposta da vida e tudo mais. Só um disclaimer rapidinho, Ti, obrigado pelo convite também, que eu não agradeci lá no início. E a resposta pro universo, a vida e tudo mais é 42, sempre. Aí não sim. Sem dúvida. Eu tava aqui, sabe, assim, me conversando em fora. Né, nossa, Pia, por favor. Não, não me envergonhe, né? Me deixa orgulhosa, por favor. Bom, então, como já apresentou, eu sou a Bia Santos, eu sou pauteira e podcaster do Ponto G. E agora também chegando com novidade, pra quem ainda não sabe, também tô entrando pro time da HQ da Vida, fazendo um breve resumo no Ponto G. A gente fala de mulheres importantes pra história, tanto do passado quanto do presente, então nós... Estamos querendo mostrar que a presença feminina, ela sempre esteve por aí, mesmo tentando nos apagar e esconder que mulheres sempre tiveram fazendo coisas relevantes. E lá na HQ da Vida, a gente tem vários assuntos relacionados ao mundo LGBT. Essa sou eu e esses são os podcasts que eu tento dar uma participaçãozinha legal. Legal, muito obrigado você por ter aceitado esse convite, né? E agora vamos aí, Grécia, primeira vez que você está aqui, pode se apresentar, por favor, qual é a sua? Bom, a minha, eu sou popcaster lá no As Matildas, é um podcast que a gente fala sobre a perspectiva da mulher, sobre o audiovisual. Então estamos aí faz um ano nessa empreitada chamada Vida. Eu apresento junto com a Ioli Melo, também tá lá comigo, e tem mais meninas também no nosso squad. É isso. Bom, acho que também só pra pessoa entender, porque talvez eu fale umas abobrinhas durante a gravação, é que eu sou jornalista, mas eu fiz pós-graduação em comunicação e semiótica, então eu falo de vez em quando umas coisas meio malucas, talvez, assim. É isso. Ah, mas a normalidade não tem muita graça, então... É nóis. E, Domênica, você voltando aqui ao programa, muito obrigado. Mas já que você, quem já ouviu o TigreCast já te conhece, então fala aí pra quem viveu em Marte, o que é a iniciativa podcast é dela. Sim, eu estou de volta pela segunda vez aqui no TigreCast, é um prazer estar de volta. E estamos aqui por causa da campanha O Podcast é Delas, né? Além dessa proposta desses patrões e patroas aí do TigreCast. E, bom... O Podcast Delas é uma campanha criada por mim, pelo Basso lá do Covil de Livros, onde nós convidamos podcasts já formados a convidarem mulheres para entregar as suas mesas, mulheres que saibam o que falar, que se sintam à vontade de participar da gravação, dando espaço de fala, incentivando assim a participação feminina na podosfera. Como é um projeto vinculado exatamente com essa fortificação da presença feminina, né, novamente falando, a gente escolheu o mês de março para acontecer essa campanha. Ano passado foi a primeira edição, e esse ano nós estamos quase alcançando 150 programas participantes. E assim, a gente tá no segundo dia, então vai rolar muita coisa ainda. Então fica aqui até já de antemão o meu agradecimento a você, Thiago, por ter aceitado esse desafio. E olha que bacana, gente. Dá pra chamar a mulher pra falar de qualquer assunto que ela se sinta à vontade e não vai quebrar o podcast de ninguém, né? Pelo contrário, é uma experiência que sempre engrandece pra todo mundo, pra quem tá gravando, pras mulheres, pros ouvintes. E quem sabe assim, a partir dessa iniciativa, né, surjam mais podcasts como aconteceu no passado e também mais mulheres se sintam à vontade na mídia, às vezes até vindo a integrar as equipes fixas. Vamos ver o que vai rolar aí. Eu tô bem, bem feliz com o resultado. Muito obrigado pela explicação e não só por isso, né, como a gente tava falando aqui, esse negócio do podcast é delas, então o TIGcast vai ser delas mesmo. Eu vou estar aqui apenas apresentando aqui as moças, apresentando o assunto, mas eu vou ficar de orelha aqui no meu cantinho e elas vão conversar sobre isso. Sobre, então, o que eu chamei de da questão Emanuele. Então vamos começar assim, a princípio, qual é o contato de vocês com essa minissérie, com essa telesérie? Nossa, caramba. Bom, eu vou puxar então. A série Emanuele é uma série que eu via falar bastante quando eu era adolescente, principalmente porque, bom, adolescente é foda, né? E aí quem foi adolescente ali nos anos 90, era isso que tinha pra assistir ao Friends, né? Não tinha outra coisa. Band, abraça nós. Eu acho que era na Band que passava. Mas eu não tinha tido nenhum contato real. Claro que eu tinha visto, assim, algumas cenas aleatórias, mas isso era coisa assim de muito, muito tempo atrás, então não tinha muito um background. Eu tive a oportunidade de assistir o primeiro filme novamente, ou talvez pela primeira vez, não ficou muito claro na minha cabeça isso, e eu fiquei surpresa com a ideia, a proposta, acaba sendo interessante, mas tem também hoje algumas coisas que eu olho e falo, isso não tá legal. Mas aí é assunto pro programa mesmo, e vamos destrinchar o que não tá legal lá na questão Emanuele em si. Pegando um pouquinho a partir daí também, eu infelizmente não tive a oportunidade de rever ou ver o filme, né, porque eu também tentei puxar pela memória e não me veio isso muito claro, se efetivamente eu vi ou se foram só algumas cenas, mas o contato que eu me lembro de realmente ter é exatamente esse, de ver a série mesmo, coisas, cenas relacionadas sobre a série e algumas vezes pela Band mesmo. Eu lembro muito pouco, assim, dessa época, mas como a Dô disse, adolescente é foda, né? Então, mesmo a gente adolescente não tinha YouTube, não tinha essa velocidade toda de internet e tudo, mas o adolescente termina descobrindo as coisas, né? Eu lembro que eu tinha TV no meu quarto, uma TV pequenininha e tudo. E me lembro de algumas noites, assim, tá mudando de canal e terminar caindo numa dessa da Band e ver algumas cenas, assim. Mas nada que eu possa dizer, já assisti vários filmes da série. Não, isso realmente eu não me lembro. Só lembro de algumas cenas muito esparsas, assim. E acho que é isso mesmo, assim, dessa época específica. Depois nunca me chamou muita atenção pra procurar e tudo mais. Eu só tenho algumas lembranças de adolescência mesmo. Eu só quero, antes da Grécia entrar com o depoimento dela, eu só achei interessante que, assim, o fato da gente ter visto algumas cenas aleatórias na Band, por exemplo, gente, isso não estragou a experiência, tá? Porque também não é como se você parar uma hora e meia da sua vida assistir o filme, aquilo lá fazer sentido. Não vai fazer tanto sentido assim. Sabe, tem muita coisa aleatória lá que você olha e fala, da onde? Né? E aí é justamente por causa do tema, né, da proposta da série Emanuele, e porque são filmes trash, né, orçamento quase que caseiro, e aí uma coisa leva a outra. Mas aí agora, Grécia, como é que foi a sua experiência aí com a Rainha das Galáxias? Ai, gente, tô até com vergonha de falar. Eu acho que eu sou a única da putaria aqui, porque eu esperava mesmo dar, tipo, 2 horas da manhã pra assistir de sábado. Porque não tinha muita coisa mesmo. O meu contato com coisas pornô, assim, claro, depois veio a internet, né? Então deu uma ajudada, digamos assim. O que depois eu falo também no podcast As Matildas, que na verdade não me ajudou, meio que me atrapalhou. Mas era o contato que eu tinha e acho que, quanto adolescente, a gente tem muito hormônio, muita coisa, né, rolando ali. E a gente precisa extravasar de alguma forma e ninguém falava sobre isso comigo, né, educação sexual na minha vida, tive zero. Então era um uma coisa atrativa, digamos assim, pra mim. Só que eu revi Emanuele depois de alguns anos. Na verdade, uns 3 ou 4 anos eu tinha revisto e achei péssimo, achei horrível. E aí hoje, de novo, na verdade, fui assistir um pouquinho antes da gente entrar. Eu peguei uns trechinhos de novo e tal. E eu fiquei, meu Deus, por que que eu estou vendo isso? Mas é porque tem várias questões, assim, como a Dominica falou, também a Bia falou. Não é só o tema, não é só a situação, é o tudo, né? O geralzão. A coisa de ser low budget também, então a produção é bem ruim, o roteiro é ruim, você vê que as coisas são bem mal aproveitadas. Assim como a indústria, a gente não pode exigir muito da indústria erótica, pornô e filmes adultos, principalmente nessa época, né? Que era uma coisa super heteronormativa também. Então, eu acho que a gente tem bastante, até bastante coisa pra falar sobre Emanuele e o mundo do pornô em geral. Assim. Então, eu tenho que te pedir desculpas, né? Por quê? Porque você acabou de falar, não sei porque eu tô vendo isso, né? Só minha, né? Não, assim, no sentido de não sei porque eu tô vendo isso, porque hoje eu ainda consumo filme adulto. Claro que hoje eu tenho eu faço uma triagem muito grande, assim, também, até porque sou feminista, né, e tô buscando outras formas também de buscar prazer visual. Então hoje, por exemplo, gosto mais de ver ilustração ou GIFs do que propriamente o filme pornô. Mas é uma coisa também que a gente para prestar atenção, o quanto esse mercado fomenta a objetificação da mulher, tantos problemas que a gente tem enquanto mulher, né, e não só visualmente, mas quando a gente traz o filme pornô para as nossas vidas e a gente tenta copiar aquilo que a gente tá vendo, claramente não é verdade, que claramente a gente sabe que no Vamos Ver o sexo é totalmente diferente do filme pornô, né? Então, e ainda bem, né? Por favor. Não é mesmo? Né? Ainda bem mesmo. Então tem muita coisa que acontece, e não só pra mulher, mas pros homens também. Então os homens se sentem impressionados a performar e as mulheres se sentem impressionadas a serem maravilhosas o tempo todo e só dá prazer pro homem, né? No caso de que é, sei lá, 90% basicamente da internet com filme pornô é heteronormativo. Né? Então, a gente tem um grande caminho aí pela frente de mudar a nossa visão sobre o filme pornô e sobre o sexo em si. Só que uma coisa tá muito atrelada à outra, né? Cara, então, aí que tá. Eu também penso bastante, assim, né, ao ver vídeos adultos, se bem que, sendo bem honesto, faz um bocado de anos que eu não faço isso, mas uma coisa que, claro, existe a objetificação da mulher e não vou nem entrar muito nisso, porque se a gente entrar nisso, a gente não sai daqui e vira outra pauta, né? Sim. E eu acho que a Grécia, assim, explicou muito bem o que que é isso e todo mundo sabe, né? Mas enfim, uma coisa que me chamou atenção agora assistindo o primeiro filme da Emanuele, que é de 1974, o que me chamou atenção foi, primeiro, existe um roteiro, existe uma história com começo, meio e fim, que é uma coisa que normalmente a indústria pornô não tem, né? E aí eu fiquei, ah, é possível colocar um começo, meio e fim? Sim, e aí fica estranho porque realmente as pessoas de repente se sentem atraídas uma pelas outras e o sexo tá ali porque o ângulo que tá sendo olhado a vida dela é esse, né? Então isso me chamou a atenção. Só que eu não achei que esse filme, ele objetifica ela. E aí depois eu fiquei um pouco confusa. Lá pro final tem uma cena que eu desaprovo, assim, não é 100% não, eu acho que essa cena tem que ser trabalhada e trazida à tona porque ela é muito complicada, mas até então o primeiro filme, ele fala sobre a questão justamente da gente aprender que o sexo é uma coisa importante, é o envolvimento de pessoas e que sentir prazer é uma forma de amar, só que eles colocam isso assim, numa lente ampliada que beira a irracionalidade. É claro que um relacionamento aberto não vai ser aquilo lá que ela tem com o marido, né, mas é uma coisa que com certeza pode ser surpresa para algumas pessoas e pode trazer alguns debates interessantes, mas eu não senti que pelo menos a protagonista, ela é um objeto sexual no filme, sabe? Eu não consegui ver isso muito claro, não. Eu acho que tem alguns erros, mas esse, pelo menos nesse primeiro filme, eu realmente não vi. Eu não consigo te falar assim, de todos os filmes exatamente, mas eu assisti vários, vários mesmo. Passava na Band também, depois tem, ainda existe, né, bastante filme da Emanuele nesses sites pornô da vida e tal. E eu acredito sim que existe uma coisa bem diferente dentro do filme, principalmente tem um específico, não, gente, desculpa, e desculpa quem tá ouvindo, eu não lembro o nome, mas era uma das Emanueles, né, porque pra quem não sabe, não era uma só. Eu tinha até um amigo que falou também, nossa, são várias, né? Eu falei, são várias, não é uma só. É um filme que fala bastante sobre a descoberta da mulher e da sexualidade dela, então ela descobre que ela gosta de uma outra mulher também, e é isso que a Domênica falou. São filmes que eles são produzidos com começo, meio e fim, então é um filme com elementos do pornô, digamos assim, só que não é exatamente pornô, porque ele entra na categoria de softcore, né, que é a simulação do sexo, mas sem, não existe penetração, é só vamos fingir, faz de conta. Isso é muito bacana, porque se você parar pra pensar, da época que ele começou a ser gravado, a partir dos anos 70, mais ou menos, você vê que já existe um discurso pra falar que a mulher também sente desejo, ela também sente vontade. Não é que isso é algo intrínseco do homem e que a mulher só tá pra servir, né? É uma coisa que existe de recíproco, digamos assim, ali, né? A mulher também sente vontade, o homem também sente vontade. E aí tem toda essa descoberta de pra falar sobre sexualidade, o que eu também acho muito bacana. Porque se a gente parar pra pensar, é um dos poucos filmes reconhecidos, digamos assim, que tem essa temática. Porque todos os outros filmes pornô, assim, da vida, que se você for assistir, entrar num X-Video, entrar num RedTube, sei lá, qualquer outra coisa assim, você vai ver mais do mesmo, e é sempre close, enquadramento muito fechado, muito até agressivo, digamos assim, porque você não vê rosto, você não vê corpo, você só vê genitália, e é muito estranho, né, se você parar pra pensar, você fala assim, nossa, você só existe isso na gravação, não existe mais nada, não existe uma história, não existe, é só aquilo, né, e Emanuele não, Emanuele tem uma história, então cada filme, cada coisa tem um rolê diferente e tal, aí existem as cenas, existe tudo, e depois, e não são cenas muito longas, então são pequenas cenas, digamos assim, aí tem mais um pouco de história, mais coisas acontecem, mais um pouco de cenas e tal, então eles conseguem ir jogando bastante nisso. Mas assim, também, são outras coisas, partes técnicas também que a gente pode falar bastante sobre. Que eu acho interessante isso, que a gente pode trazer um pouquinho até pro que a gente tinha também na porno chanchada. Que assim, se você olhar alguns filmes de porno chanchada, por mais assim, claro, com as suas devidas ressalvas, você também tem isso. Você tem o início, meio e fim, e tem essas coisas assim, essas cenas muito breves, não se fica muito tempo, essas cenas de sexo simulado e tudo. Mas justamente, outras coisas acontecem. Sabe? E eu acho que é uma característica muito específica do softcore mesmo, que como a Grécia já falou, se a gente for pegar hoje qualquer outro vídeo, mesmo quando você vai procurar algo muito específico, que agora meio que virou moda, galera, procurar vídeos caseiros, né? Talvez como uma tentativa de buscar a coisa mais real do que performática, como a gente vê, né? Com tantas acrobacias feitas na hora do sexo e posições mirabolantes e tal. A gente só tem essa coisa maciça mesmo de enquadramento, e você só vê o movimento das genitálias e você não tem uma história. Aí começa um filme, oi, sou o entregador de pizza, vim trazer a sua pizza. E já corta direto pra cena de sexo. Tipo, exatamente. Oi, gente, tudo bem? Ai, gente, só que isso não é de agora, não. Eu não sei que tipo de pornô que vocês cresceram assistindo, mas assim, todos os pornôs que passaram na minha vida que eu tive acesso era assim, entendeu? Isso não é de agora. Eu acho que isso é a estrutura do pornô, né? Que é mostrar o ato sexual. O Emanuel, eu acho que ele trabalha uma questão da descoberta da sexualidade. É diferente. Uhum. Tanto que essa questão, sim, que a Grécia falou, que ela se envolve, né? Ela é casada, ela se apaixona por uma mulher. Eu acredito que isso aconteça em muitos, muitos filmes, mas esse é o roteiro do primeiro, do original. É exatamente isso. Ela é casada, ela mora na França, então eu acredito que seja um filme realmente francês, com direção e produção francesa. O marido dela, se não me engano, vai pra Índia. E aí começa o filme com ela saindo de Paris pra ir pra Índia. Ela chega lá, tem uma casa maravilhosa, tem servos, tudo mais. E ela é jogada dentro de uma sociedade onde as mulheres que ela tem contato e os homens... esperam que ela tenha um amante, porque isso é algo comum entre eles. E ela fica o tempo todo falando, não, mas eu amo meu marido e eu sou fiel ao meu marido. Até que ela realmente acaba conhecendo uma moça. Essa moça meio que... Como é que eu vou explicar? Essa moça, na verdade, se masturba na frente dela, né? E isso faz ela lembrar que ela, de fato, já fez sexo com outros homens, além do marido dela. Que, por sinal, uma sacada do filme, né? Sutil, mas é uma sacada. Isso aconteceu não na França, mas aconteceu no avião. Ou seja, uma transição mesmo de cultura e de identidade da própria personagem na sua jornada pessoal. E aí, por causa dessa moça, ela acaba meio que se permitindo a começar a trilhar esse desenvolvimento da sexualidade. E aí, essa moça apresenta pra ela um senhor, que ela fala que quer que a Emmanuel tenha um caso com ele, porque ela fala que quanto mais velho é um homem, o tipo de relação e de prazer que ela vai ser diferente. E ela se apaixona por uma mulher, foge com essa mulher, o marido aceita, né? Depois ele começa a ficar preocupado porque ela não volta. Inclusive é o marido dela que também incentiva ela a desenvolver a própria sexualidade. E o quanto que é interessante quando ele fala pra ela, olha, você não é minha, você não é minha posse, você não é minha beleza. Eu te amo porque você é bela, mas você não é minha, né? E são sacadas que, assim, hoje em dia a gente não vê. E a gente tá falando da década de 70. É legal. O que começa a complicar? Ela tem esse relacionamento com essa mulher, ela se apaixona perdidamente por ela, a mulher fala pra ela, olha, eu gosto de você, mas eu não te amo, isso quebra o coração dela, ela volta. Quando ela volta, ela tá triste, tá frágil, e aí por influência e por decisão da comunidade do marido, ela acaba de fato entrando nessa jornada de descoberta sexual com esse cara mais velho, e aí, entendeu? E aí caga tudo, na minha opinião, porque aí a gente tem... porque aí a gente tem estupro, aí a gente tem uma personagem tá falando, então, eu não sei se eu quero, e de repente quer. E na cena seguinte é o estupro, ela tá, sabe, ok, porque tudo bem, isso sim, é natural. Isso é muito problemático. Não, sabe? Eu não sei se isso era visto como um estupro na década de 70, só que hoje, você olha aquilo, você vê. Você entendeu? Então, eu acho legal esse exercício da gente bater o olho e falar assim, ó, tá algo muito errado aqui, né? Isso aqui é uma relação de abuso. No final, a personagem, de fato, né, resolve, consegue separar o que é amor e o que é prazer. Ela consegue entender que a mensagem que me passou é, se você viver a sua sexualidade de forma plena, você vai desenvolver amor próprio e você vai ter controle da própria vida. Sim, de fato, é assim que funciona, né? Isso é muito importante pra todos nós aprendermos. O problema é como é feito, né? Que ela não quer... Ela pega esse momento de fragilidade que eles fazem, acontece estupro, acontece um monte de coisa, e aí você fala, porra, mano, sério. Sabe, tava indo tão bem, sabe? Tava tão legal, e aí, então, né, é mais do mesmo, né? Então, aí a gente cai nesse problema. Eu imagino que os próximos filmes, porque eu não os assisti, só tenho certeza, assisti aleatoriamente, como eu disse, mas considerando que agora eu sei que tem começo, meio e fim, eu imagino que, sei lá, o 2 seja a continuação da jornada dessa personagem após estar plena e decidida. Entendeu? Mas a questão de experiências que vão além da heteronormatividade, isso existe no filme já no primeiro. O que é bem interessante de ver, eu acho bem legal, assim, não é agressivo, não é cafona, chega até a ser bonitinho, assim, sabe? Não é errado, sabe? É certo, faz sentido na jornada daquela personagem. Como eu disse antes também, eu não consegui assistir esse primeiro filme, mas eu consegui ler algumas coisas sobre, e isso daí que você tá falando, da cena de estupro e tal, eu achei uma entrevista com a atriz que fez Emanuele, a Silvia Crystal, e aparece ela falando assim, não sei como foi na época exata que eles gravaram, e também não consegui verificar em que ano foi feita essa entrevista com ela. Mas ela diz que sim, ela e a produção envolvida, ela viu que era uma cena de estupro e ela se sentiu muito incomodada por fazer isso. E, inclusive, teria avisado ao diretor e tudo, e mesmo assim a coisa seguiu, né? E também tava vendo que parece que na Inglaterra, como esse filme, o Emmanuel, ele passou em cinemas normais, né? Se eu não me engano, acho que foi um dos primeiros filmes adultos a passarem em grandes cinemas assim, das cidades. A censura britânica, ela cortou essa cena do estupro do filme. Já nos Estados Unidos, não. Já passou o filme completo. Então, acho que já era, assim, uma questão. As pessoas já verificavam que tinha algo errado, mas aí também ia do conceito e de quem estava distribuindo o filme, se ia cortar ou não, mas acho que a discussão já existia sim. Aí, que legal. Isso é bom saber, porque eu fico imaginando o quanto que cenas como essa influenciam qualquer pessoa que tá em formação ainda, né, de personalidade, desenvolvimento da própria sexualidade. E aí, você tem um filme que tem essa baita dessa mensagem de, olha, desenvolva-se sexualmente, né, tenha relacionamentos onde você, se você precisa, se você quer, se faz parte da sua personalidade, o envolvimento com pessoas do mesmo gênero, né, ou mais parceiros, ou mais parceiras, tenha um relacionamento do qual você pode conversar sobre isso abertamente, do qual os dois estão dispostos a lidar com isso da melhor maneira, para não ter nenhum tipo de problema. O que, gente, isso é uma discussão que é maravilhosa até nos dias de hoje, entendeu? É importante. Aliás, você nem precisa estar num relacionamento onde você precisa ter mais parceiros. Você precisa ter confiança suficiente para ter uma relação de igual para igual, de poder igual para igual com o seu parceiro ou a sua parceira. E aí o que acontece? Você tem essa baita de sua mensagem e aí o surgimento da fortaleza de Emmanuel nada mais é do que, de novo, né, a personagem feminina que é vítima de estupro e aí descobre toda a força que tem em si, nossa senhora. E o que me deixou mais fodida da vida é que logo na sequência dessa cena, eles vão pra um outro lugar onde tá tendo briga. Na verdade, o cara, o que dá a entender é que ele coloca ela como um prêmio. Então é um lugar que tá cheio de homens e aí... Ah, sim, sim. Né, uh-huh. Eles se enfrentam e o... fisicamente eles lutam, tá, pocandaria, parará, parará, beleza, um deles ganha, e o que ganha, ganha a Emmanuel, né, e eles fazem sexo, ok, e no final Deus. Disso, sabe, ela olha e ela fala, agora eu entendo, agora eu sou mulher, e aí eu falei, o quê? Ah. Não, para, apenas pare. É, não. E eu falei, o quê? Essa merda foi escrita por homem, sabe? Na hora, essa porra foi escrita sim. por homem, sim, sabe? Sim. Então tem que trazer isso à tona, né? Não, e é muito complicado, isso mesmo, tipo... Claro, não sei o público, assim, a faixa etária da época, mas imagina de qualquer forma uma sociedade vendo isso uhum. e normatizando essa coisa do estupro, né? Sim. Claro que nas devidas medidas, isso é problemático naquela época... Traz alguns resquícios pra gente até hoje, que a gente sabe, né? Porque estupro como correção tá aí, a gente vê a todo momento, infelizmente. Mas isso também me lembra, assim, trazendo um pouquinho a questão pra hoje, até uma matéria que saiu, acho que tem uns 2 ou 3 anos, é até bem recente, de um estudo que tava falando que hoje, por exemplo, com o tipo de pornô, o tipo da indústria que a gente tem, você tem adolescentes que não conseguem ter o seu pleno desenvolvimento sexual e de uma forma saudável, porque eles querem conseguir botar a perna da parceira do parceiro no pescoço e fazer aquela performance maravilhosa, sabe? E realmente afeta, você imagina, adolescente vendo isso e achando que ele pra ser homem ou ela pra ser mulher tem que conseguir fazer isso, uhum. tem que conseguir fazer a pirueta e virar de tal jeito, sabe? Isso realmente influencia, até porque a gente sabe que jovem em formação, como vocês já comentaram, tem os hormônios fluindo, é muita informação e muita gente hoje ainda, infelizmente, não tem uma educação sexual adequada. Então aquela velha história, vai contar só com a experiência dos amigos e os amigos contando um monte de vantagem que não aconteceu também? Exatamente. É complicado. Claro, todo mundo gozou na primeira vez que transou, entendeu? Entendeu? Ah, tá, anotado, Mori. É, assim, ó, de verdade, do fundo do meu coração, hoje eu com quase 30 anos, se alguém me falar isso, eu falo, que bom, mas eu desejo do fundo do coração que você aprenda tanto sobre você e sobre o seu corpo e o corpo do seu parceiro ou da sua parceira, que quando você tiver de novo, seja muito melhor. E você vai olhar pra ele e falar, não era. Entendeu? Porque, gente, sim. sabe, também não dá pra ser tudo igual a vida inteira, né? Por favor. Né? A gente tá falando de uma coisa que a gente vai se descobrindo, e na verdade a própria jornada sexual de qualquer pessoa, e talvez isso esteja refletido na série Emmanuel, por ter tanto conteúdo, né? São 7 filmes na França, são 7 filmes no espaço. Os do espaço são os melhores, por sinal. São os mais engraçados. Imagino isso, gente. Não, tem um que eu preciso comentar depois, porque eu lembro dele até hoje e pra mim foi... Mas continue também. E várias séries de TV, talvez isso seja uma forma deles mostrarem pra gente. Tudo bem que ela vai mudando de corpo, digamos assim, né? Mas encare a Emmanuel como um estilo de vida, entendeu? Uma mulher que aceita a própria sexualidade e pratica sexo. O problema é que o quê? Pelo que eu fui lendo depois sobre as outras sinopses dos filmes, como fez dinheiro, funcionou, a galera provou, tem público, uhul, o que acontece? Começa a cagar tudo, né? E aí começou a aumentar a falta de lógica, né? Então, olá, tudo bem, vamos transar, vamos, uhul. Então tá, tchau, oi, eu quero um café, vamos transar, uhul, sabe? Que não beira um pornô, mas é quase isso. Só que assim, além disso, começou a ter mais cenas de violência. Começou a ter cenas, sei lá, na selva, com cobras morrendo, sabe, aleatoriamente, coisas assim. Teve personagens no espaço, convenhamos, né, gente? Isso aqui é coisa mais aleatória que isso. Quem que vai sentir tesão por uma mulher no espaço, na boa, assim, sabe? A não ser que seja uma mulher da NASA... Sabe, para pra pensar, você tem tesão no Etevaldo do Castelo Rá-Tim-Bum? Sabe? É. Algo está sendo adorei. Usado de forma errada. É, sabe, se a gente for parar pra naturalizar, o negócio é muito esquisito a ideia. Né? Mas tudo bem, eu acho que o cinema trash tá aí pra isso. Só que a gente, né, eu fiquei um pouco triste quando eu fui ver, assim, as sinopses e os comentários das pessoas que assistiram das cenas que são consideradas realmente trecheiras, assim, eu falei, porra, mano, né? Você pega esse primeiro filme que tem uma ideia tão legal, tudo bem que caga no final, mas é uma ideia que ok, né, eu acho que é importante, e depois você vê esse tipo de coisa, você fala, puta, sério mesmo, de verdade? E aí talvez explique por que muitos dos fãs de Emmanuel assistia o filme não por ela ou pela parte sexual em si, porque na verdade... Caso tenha algum adolescente ouvindo que não tenha a mínima ideia do que a gente tá falando, se você assistir, sei lá, uma minissérie da Globo, é muito mais explícito do que os filmes da época. Sim. Tá? Então, a gente vê hoje, você fala, ai, você tá vendo que o soco não é de verdade, que o beijo não tem língua e que não tá rolando nada, entendeu? Mas a gente tá falando da década de 70, né, gente? Então, né, as pessoas não mostravam direito, sei lá, nem a canela, né, era meio estranha ainda, né, eram uns extremos meio loucos, assim. E aí a gente tem tudo isso, e aí, né, por que estragar a série? Eu penso nisso, né, por que fazer todo esse monte de coisa? E o legal é que as pessoas também começaram a assistir justamente porque elas queriam ver esse monte de loucura acontecendo, sabe? Eu quero ver pessoas no espaço transando. Caralho, mano, era muito LSD, né? Sabe, o estoque. Eu lembro que tem um dos no, que são da série do espaço, ela tá usando como se fosse esses óculos que tem hoje em dia de realidade aumentada, sabe? E aí ela coloca e dá um barato nela, assim, aí ela fica com tesão, tipo, do nada. É muito, muito engraçado. Gente, isso me lembra muito outros filmes nessa mesma vibe que passam, acho que é no canal Max da HBO, um negócio assim, ainda hoje, ainda se faz isso, é verdade, cara. É verdade, pode crer, mas é muito louco, porque eu acho que assim, eu não sei se o Thiago tinha em mente que a gente ia arrumar tanto para um outro lado da Emmanuel, mas... É, eu tinha comentado isso com a Bia hoje mais cedo, né? A gente até que trocou umas figurinhas, a Domênica também mandou áudio pra mim e tal. Não tem como você não vincular Emanuele com a nossa trajetória, digamos assim, a nossa experiência sexual. Porque é meio que todo mundo da nossa geração assistiu, ouviu, ou comentava, ou na escola, sabe? Tinha sempre alguém que falava que, ah, tá assistindo Emanuele, isso aqui e tal, né? E era... Sim. E eu lembro até hoje, assim, que a gente, uma vez, a gente foi pra uma chácara de um amigo nosso, tinha eu e mais uma menina de... As meninas todas tinham ido embora, só ficou eu e mais uma menina, e ficou mais um monte de garoto, tipo, de 7 a 8 meninos, mais ou menos, por aí. E deu uma hora, né, tipo, que a gente tava cansado e tal, todo mundo foi dormir. Só que assim, né, você tá com um monte de gente, todo mundo falando... É, não tem como, você não consegue dormir, é muito adolescente junto. E a gente tinha uns 13, 14 anos na época. E os meninos estavam lá todos assistindo o filme da Emmanuelle, tipo, todo mundo meio quieto, assim, sem, sabe, o que você vai falar nessa hora? É meio constrangedor, né? Você assistir isso com uma outra pessoa, mas eles estavam todos curiosos e assistiram e tal. E era o Sense8 da década de 80 e 90, né? Tipo isso. Não tinha essas séries todas, todo mundo corria pro pornô. Exatamente. E não, tinha que esperar, né? Porque era 2 horas da manhã que passava na Band, então você tinha que ficar acordado pra poder assistir, senão passava e tchau. Era assim... Uma vez por semana, né? Tipo, não é que nem hoje, se você quiser, se você acordar, se quiser assistir um filme, você coloca no seu celular, sabe? Você tem Wi-Fi, você tem um computador e tal. Antes não, antes você tinha horário. Então era data marcada. É, e acho que até muito por isso que, no caso, assim, de Emanuele, só, assim, reiterando... Não é porque eu não conseguia ver Emanuele muito bem que eu não via pornô. Que isso fique bem claro, porque, né? Uhum. A gente arranja de qualquer forma. E assim... mas acho que era exatamente por isso que eu não conseguia acompanhar tantas vezes, porque, gente, tá dormindo. Da manhã, adolescente, eu tava apagada. Tipo assim, naquela época em que eu dormia, né, porque agora dormir, sei lá, 6 horas é luxo. Claro. Mas nessa época, assim, que eu dormia, cara, 2 da manhã, era muito, muito de vez em quando mesmo. Tanto que eu lembro, assim, vagamente de Emanuele, mas eu lembro de começar a ter contato com outros filmes pornô mesmo quando a gente começou a ter TV a cabo aqui em casa. Porque aquela coisa, novidade, ninguém sabe direito como funciona. E aí meus pais não sabiam como colocava a senha. Nossa, e era... que sacanagem. Era irado, meu Deus do céu. Nossa, que sacanagem, velho. Nossa, que errado. Então, assim, primórdios de sexy hot a gente viu bastante, assim. Então, e como era direto, né, TV a cabo, você podia já... Era quase como o YouTube, você já podia ver em outros horários. Era mais plausível, assim. Mas é engraçado ver isso mesmo, cara. Porque é muito marcado, é muito específico a nossa década, da nossa geração, né, 80, 90. A galera falava muito, inclusive fala até hoje, né. Tem... Assim, só pra citar aqui rapidinho, um podcast amigo. Tem os amigos lá da Rede Geek, né? Com a Cavalaria Geek. E assim, volta e meia, galera, mais ou menos da nossa faixa de idade, 20, 30 anos, o assunto Emanuele ressurge. Tá tudo quieto, sempre ressurge. Porque ficou muito no imaginário mesmo. É porque fez parte da nossa formação, né? E eu acho interessante. Sim. Que, de certa forma, essa questão, por exemplo, passa 2 horas da manhã. Então você tinha que meio criar um sistema, né, para para os seus pais, descobrir como ligar a televisão na Band, sei lá, no volume 2, porque ninguém podia ouvir, não é mesmo? Eu passei. Não, era estranho, né? Porque, gente, eu tenho 2 irmãos adolescentes em casa, homens, né? E quando eles ganharam celulares, assim, há uns anos atrás, eles descobriram o falecido, que eu acho que agora não existe mais, RedTube. Ah, e tá. Aí... virou, sei lá o que, sabe? E aí eu olhava pra cara deles, né? E eu falava, nossa, como vocês são tontos, sabe? Porque assim, vocês acham que ninguém aqui sabe o que é isso. E de fato as pessoas não sabiam. Aí um dia eu precisei chegar e falar, então, pai, né? Senta aqui, vamos conversar. Pega um café, acende um cigarro, vamos levar um papo. Vou explicar o que é o RedTube, né? E aí tá, beleza. E aí o que eu fico às vezes preocupada com eles, particularmente, e eu converso com eles sobre isso, é justamente pra quebrar essa ideia do que é... O que é a sexualidade, o que é o ato sexual, né? O que é o sexo em si? Porque esses videozinhos que rolam na internet, sei lá, de 5, 10, 15 minutos... Gente, sabe, aquilo lá é... Eu acho interessante de ver, se você gosta de ver, mas eu acho que no momento de formação ele pode meio que ser um desserviço, porque não é isso, entendeu? As pessoas não têm aqueles corpos, as pessoas não têm aquelas performances. E aí cai justamente nessa questão de que você cria uma expectativa que ela, na verdade, é impraticável, graças a Deus, não é mesmo? Porque a não ser que você queira transar com alguém que é do Circo do Solé, né? Não vai rolar. Se quiser também, gente, manda ver. Cada um tem que transar com quem quiser, desde que a pessoa também queira, é isso aí. Só que assim, né, pessoas normais transam com pessoas normais. E aí, eu fico sempre trazendo isso pra eles, sabe? Não cria essa pressão em cima de vocês quando vocês forem ter suas experiências. O que é importante é você respeitar o seu corpo, respeitar o corpo da pessoa que tá com você, aprender toques, sabe? Se acostumar com a ideia de cheiros e gostos e tudo mais. Porque não é aquilo lá, entendeu? Não é um vídeo, não é gritaria, não é contorcionismo, não vai durar 3 horas, sabe? Mesmo que você é adolescente, se durar 5 minutos é muito, sabe? Então, eu tento, né, puxar eles um pouco pra realidade pra evitar algum tipo de frustração que é desnecessária. Porque esse acesso facilitado acaba trazendo isso. Traz uma pressão pra que homens sejam uhul, né, super o comedor. Ou super performático, e que as mulheres tenham, assim, uma performance que, gente, não dá, sabe? Fisiologicamente não vai rolar, sabe? Dá pra fazer o Kama Sutra, mas assim, você tem que fazer bastante, sei lá, atividade física pra isso, sabe? Não é assim todos nós, o Ru, né? Sexo tântrico não é assim. Faz um yoga primeiro pra depois e chegar no Kama Sutra, porque olha, difícil. Olha, amiga, vai muito uns trabalho. Anos de yoga também. Não adianta ir lá, né, na academia e fazer 3 aulas. Não é bem assim. E tá tudo bem não ser assim, né? É isso que eu acho que é importante. A gente tem que encarar essas experiências sexuais e o descobrimento da sexualidade sem tabu, mas principalmente com a ideia de respeito e responsabilidade. E aí entra muito numa questão que há um tempo atrás, com certeza vocês meninas ouviram falar, espero que os ouvintes também, das acusações das atrizes pornôs com relação à violência, né, nos bastidores e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, isso é uma coisa que a gente não imagina. Então, isso já envolve todo um preconceito que a gente pode ter com essas trabalhadoras e esses trabalhadores, porque aquilo lá é um trabalho, né? É um entretenimento vinculado à vida adulta, sim, mas é um trabalho. Se não for trabalho, é estupro, entendeu? Então, peraí, né? Ou é um, é outro. E também a questão da responsabilidade de que, assim, 99% dos filmes pornôs que tem, pelo menos que eu já vi, através do meu... da minha pouca experiência em procurar essas coisas, porque eu não tenho saco de ficar procurando, mas eles não mostram nenhum tipo de proteção, sabe? E aí, né? As doenças sexuais estão aí. Então, e assim, e aí eu sento com eles mesmo, sabe? Inclusive eles morrem de dar risada, porque um dia eu falei pra eles que sexo seguro no carro não é você colocar o cinto de segurança, por favor. E aí eles falam melhor piada. Cara, eles falam, mas eu falei sério, porque eu tô falando sério com vocês não ficam rindo não, né? E adolescente, né? Adolescente já é foda. Uhum. E eles contam isso pra todos os amigos deles. Aí eu falo, véi, vocês podem até nos usar, mas que cada vez que vocês estiverem com alguém dentro de um carro, vocês vão lembrar de mim falando, vocês vão. Entendeu? Então funcionou, né? Que é esse o objetivo. Mas a gente tem que conversar com as pessoas sobre isso. A gente tem que ajudar nesse processo de descoberta para que as pessoas aprendam a se respeitar e a proteger os próprios corpos e a respeitar o corpo do outro também. Caramba, é vida, entendeu? O sexo é muito bom, tão bom que ele pode criar uma nova pessoa, mas ele também é tão ruim que ele pode matar uma pessoa, entendeu? Então, peraí, né? Entre os dois extremos existem todas as experiências boas, que é o que a gente procura, né? Cada vez que a gente se envolve com algum tipo de parceiro ou parceira. Eu acredito, enquanto comunicadora, estudiosa e tal, eu gosto muito de falar sobre comunicação em si, o cinema, tudo que envolve o audiovisual, acho que por isso também lá nas Matidas eu gosto tanto de falar sobre isso, ele é capaz de fazer coisas pela sociedade que a gente jamais imaginaria, de mudar os nossos comportamentos, de mudar as nossas culturas, as nossas tradições, querendo ou não, e a gente tem muita coisa acontecendo no audiovisual que é reflexo, né, da sociedade. A gente tem bastante pauta, bastante gente que eu conheço também que fala que cinema é uma coisa e sociedade é outra, e eu sou a eterna defensora de que não, cara, tá tudo junto, tá tudo misturado, sociedade representa cinema, cinema representa sociedade, assim como qualquer outro produto de massa, e o cinema e filmes, né, e filme pornô, ele tem um peso muito grande hoje pro nosso desenvolvimento, né, assim como vocês duas já falaram, a gente cresce vendo isso, isso vira algo normativo, né? Então, a gente tem isso como referência, a gente tenta reproduzir, a gente não consegue, a gente se frustra, porque a gente claramente não é aquele padrão de beleza e de coisas impostas e de performance. Isso é uma bola de neve sem fim. Eu já trabalhei como assessora de imprensa, uma especialista em relacionamento, e ela falava bastante sobre o quanto o sexo é importante, por exemplo, dentro de um relacionamento. Então, se não tá bom, ele pode representar, sei lá, 60% a 80% de desgosto com o parceiro, com a parceira, se não tá bom. E veja só, quantas pessoas não devem se separar ou devem brigar e brigam por motivos de bola de neve, digamos assim. Então começa porque o sexo não tá bom, aí você fica meio que de mau humor com a pessoa porque não tá rolando, aí qualquer coisa é uma briguinha, enfim. Às vezes são coisas pequenas que a gente não consegue mensurar e poderia tá muito, muito, muito, muito diferente se a gente tivesse noção de que essas coisas que a gente consome enquanto produto audiovisual, né, o que, é que a gente tá comentando aqui, impactam tanto na nossa vida. E aí dá pra falar de outras coisas também e tal. Não quer dizer que você goste de filme violento, que você seja uma pessoa violenta, mas enquanto formação, muita gente que a gente conhece começa a assistir pornô cedo. E isso vira algo normativo, porque é um tabu muito grande falar sobre sexo. Eu duvido que vocês, quando vocês eram adolescentes, vocês falavam abertamente com os amigos. Tipo, pode até ter um ou outro, mas assim, é um ou outro, não é todo mundo falando. E é muito difícil você falar com pessoas sobre isso de uma forma aberta e totalmente despretensiosa, né? Hoje só que eu consigo fazer isso com vários amigos, com pessoas que eu não conheço, mas porque eu tô me despindo de tabus também, e tanto que eu falo muito sobre, né, a pauta lá nas Matildas é sempre audiovisual, mas a gente sempre fala de sexo, porque é um negócio que sempre reverbera. Não, pois é, concordo total com o que você falou, Gre, porque eu tava até lembrando aqui, enquanto você tava falando isso já, que a gente não tinha o hábito de conversar com tantos amigos e tal, lembrando da minha turma, assim, na adolescência, cara, é uma coisa que na época termina passando batido, né? Mas depois, com o tempo, eu fui relembrando e me assustava muito, porque realmente eu não lembro de falar a sério, assim, sobre sexo com tantos detalhes com as minhas amigas. Eu sempre tive muita amiga mulher. E eu lembro que, cara, eu não lembro de nenhuma falando que gostava de se masturbar ou tratando sobre o assunto, sabe? E aí a gente vai ficando mais velho e pensando, tipo, cara, é uma coisa tão fundamental, assim, falar de você descobrir seu corpo, de você falar, olha, eu me toco e tal, eu tenho essas sensações aqui. E aí, mais velho agora, a gente lembrar que a gente não fala disso por conta da questão da vergonha, né? Que a gente não é incentivado a isso, a gente não é incentivado a falar, ou se a gente começa a perguntar muito, ou falam que isso não é assunto pra criança e pra adolescente. Claro, algumas coisas talvez sejam mais difíceis dos pais abordarem, mas eu acredito que seria interessante falar desde cedo com a criança sobre o seu próprio corpo e aos poucos ir conversando outras coisas, sabe? É meio assustador pensar que isso hoje, apesar de tanta informação, eu acho que continua acontecendo em certa medida. Porque, sim, pelo menos aqui na periferia e tal, que eu moro na periferia, no Rio, né, moro na favela, você ainda vê muitos casos de gravidez na adolescência, você vê muitos casos de, é o que eu digo, de crianças criando outras crianças, sabe? Os pais não conversam com os filhos, e aí esses filhos terminam engravidando e tal, virando pais, e também não tem uma conversa, não tem um diálogo aberto, porque isso ainda é muito tabu, e aí vai gerando as outras questões de bola de neve, não tem educação de qualidade, não tem abertura pra se tratar esse tipo de coisa na escola, porque, né, vamos barrar esse tipo de coisa absurda, porque nossas crianças não podem falar sobre isso, e termina virando essa bola de neve de problema social a vida inteira, e vai continuar acontecendo se a gente não te fazer o que a gente tá fazendo agora, discutir, pensar em tratar, e fazer como a Domênica fez com os irmãos, de chegar, olha, fazer uma piada daquela do cinto de segurança, mas falando sério, porque você tem que criar confiança com essa pessoa em desenvolvimento para que ela se sinta segura e possa tratar isso com naturalidade, porque é natural, sexo é natural para todo mundo, assim, não entrando no mérito de pessoas assexuais e nada disso. Sim. Mas é natural no sentido de que é presente na vida de todos em certa medida, então deveria ser tratado como algo natural. É que, enfim, eu acho, gente, que existe, desculpa te interromper, Bia, mas eu acho que, né, existe uma diferença entre falar sobre sexo, né, como a gente hoje, sendo adulto independente, a gente possa querer compartilhar experiências, e falar sobre educação sexual, são coisas diferentes. Não, sim, sim. E assim, eu particularmente, minha opinião, né, eu não me sinto confortável de chegar, então, gente, seguinte, né, ontem, então, não, véi, entendeu? Não vejo por que fazer isso, não faço, entendeu? Mas não é porque, ai, você não faz porque é um preciosismo, não é isso. É simplesmente um aspecto da minha vida que é igual, sei lá, a senha do banco, entendeu? Não vou compartilhar com os outros, uhum, sabe? É algo meu. Sim, sim. E agora, também, se alguém vier compartilhar alguma coisa, eu vou ouvir, se perguntar, vou dar minha opinião e segue o baile, entendeu? Mas eu não vou chegar e falar, e aí, Bia, então, rolou, sabe? Não vou fazer isso, você percebe? É, acho que isso a gente só fala com quem a gente se sente à vontade mesmo, assim. Ou também se não se sentir à vontade, não tem, mas eu acho que a gente sofre ainda enquanto sociedade da questão de entender que quando a gente fala de educação sexual, de percepção do próprio corpo, como, por exemplo, no primeiro filme do Emmanuel, existe muita a questão do... O marido dela fala várias vezes pra ela alguma coisa na linha de o amor, ou sentir prazer também é uma forma de aprender a amar, sabe? Também é uma forma de amar. Que é o tipo de relacionamento que eles têm. Então, você já percebe que ali esse prazer, ele tá vinculado à sexualidade dos dois. Mas em nenhum momento ele fala, então, e aí é assim, assim, assim, assim, assim que faz. Entendeu? Então eu acho que ainda a gente tá caminhando enquanto sociedade num aspecto de precisar ainda permitir com que as pessoas... Eu sei que parece errado falar isso, mas eu acho que é bem por aí. A gente ainda precisa aprender a permitir com que as pessoas possam descobrir os prazeres com o próprio corpo e o corpo do outro. Eu acho que começa por aí, entendeu? E aí, conforme a vida vai acontecendo, é que a gente acaba descobrindo, olha, eu sou hétero, eu sou bi, eu sou assexual, sabe? Pra mim dá certo um namoro sério, pra mim dá certo um relacionamento sério. É, pra mim não dá certo nada, não quero casar, quero atrasar com 1, com 2, com 3, com 10, com 20, sense8, enfim, entendeu? Todas essas experiências, elas têm que ser trabalhadas e cabe a cada um se permitir e também permitir aos envolvidos na questão de poder participar, mas a gente ainda não consegue fazer isso, porque existe esse monte de tabu que enfiaram na nossa cabeça e que é difícil de quebrar, né? Uhum. E aí eu acho que é isso perigoso, entendeu? Ao mesmo tempo que como que a gente... permite tudo isso, e aqui entra muito o RuPaul, não é mesmo? Como que você vai amar os outros se você não ama a si mesmo, sabe? Ai, melhor citação. Amém. Amém. Amém. Sabe? E é isso. A gente tem ainda que fazer isso. E aí, quando a gente pega, por exemplo, um filme desse, e aí talvez até seja bom, né, pra quem estiver disposto a reassistir, olhar por essa ótica de como essa personagem é uma personagem forte, mas que tá realmente numa jornada de autodescoberta da própria sexualidade. O que eu questiono aqui, né, que eu trouxe lá atrás, é a forma como finalmente ela alcança essa liberdade, que eu acho que é errada. Que a gente entra nessa narrativa totalmente distorcida e, gente, de novo, né, 2018, a gente ainda tem que falar, mas vou falar em 2018, 19, espero que um dia eu pare, mas eu sei que eu não vou. Você não pode tocar no corpo de uma pessoa sem a permissão dela, entendeu? Você não pode tocar, é isso. Exato. Não encoste, independente de onde for, não se encosta na mão, no ombro, na perna, no joelho, é o corpo da outra pessoa, não é seu. Você tem o seu próprio corpo, toque você mesmo, entendeu? É assim que funciona. Qualquer coisa depois do não, como diria Jude, é assédio. Entendeu? Sim. Então, assim, aprendendo essas coisas básicas é importante. Ah, vocês estão problematizando Emmanuel da década de 70. Sim, eu estou, porque eu sou uma mulher de 2018, né? Eu vi isso e eu achei errado, sabe? E isso não desmerece todos os pontos positivos do filme que a gente também discutiu. É esse o lance mesmo, né? Tem coisa que funciona e tem coisa que não funciona. Vender uma imagem de estupro, de domínio de um homem sobre uma mulher, ou de uma mulher obrigando um homem a transar com ela, ou de uma mulher com uma mulher, ou de um homem com um homem, é errado. A gente tá naturalizando um comportamento que é desrespeitoso, que é violento, que é agressivo. É errado, entendeu? Isso tem que acabar. Seja nas artes, seja na literatura, no cinema, na música... Entendeu? Funk carioca, beijo. Desculpa, Bia. Entendeu? Ou seja... Sem problema. A culpa não é sua, eu sei, mas enfim. Entendeu? Ou seja... Eu escuto quase todos os dias, então eu sei do que você tá falando, relaxa. É, deve doer, né? Mas enfim, sabe? A gente tem que se questionar. Então, sei lá, se sair uma música nova de funk do carinha falando que vai passar, sei lá, o peru não sei aonde e senta aqui e não importa se você quer isso, é errado? É errado. Porque eu estou naturalizando um comportamento que pode naturalizar uma série de comportamentos. Eu estou literalmente falando que eu posso sair por aí roçando em quem eu quiser. Não, você não pode. Não, exatamente. E aí naturaliza isso como se fosse uma coisa muito menor. Mas aí depois, ai meu Deus, estão roçando em pessoas no metrô ou no ônibus. É por isso também, uai. Sim. A gente não pode naturalizar. Não. Não pode falar. Pegando, assim, vamos dizer, os lados positivos do filme, eu achei interessante também que, nessa entrevista que eu assisti da Silvia, ela tava discutindo justamente isso, que teve esse questionamento do que era positivo ali naquela obra, e ela disse que em alguns países um grupo feminista não curtiu. acharam errado várias coisas e tal, não lembro agora exatamente os pontos, mas aí já no Japão, as feministas de lá acharam muito positivo, principalmente, por exemplo, e aí ela cita uma cena específica, que ela disse que as mulheres aplaudiram no cinema, que era uma cena em que acho que a Emanuele estava transando por cima do cara, e isso assim, pra cultura japonesa era tipo, sabe, uma coisa necessária pra aquela sociedade, que as mulheres não viam representadas nas telas, e quando elas viram, falaram, opa, tá tendo um movimento aí. Pois sim. É. E como é legal, né? Porque, assim, a Grécia com certeza tem até um background maior pra falar disso, mas tudo isso, né, funciona em cenas que são sutis, né? Sei lá, ela tá transando com o marido e, na verdade, essa cena, ela é emblemática também porque, na minha percepção, existe um outro estupro, mas aí não é com a personagem principal. Ela chega na casa, e isso é bem no comecinho, né? Ela chega na casa, tal, conhece os serviçais, conhece a casa e beleza, né? E aí ela vai transar com o marido, com quem ela não transa há um tempo, porque ele mudou de país, beleza. Aí mostra, começa a cena, é uma cena até assim, visualmente bonita, porque tem a cama deles, e aí tem aqueles... Ai, como se fosse... Não é bem uma cortina, mas como se fosse um véu, assim, em volta da cama, eu não sei o nome daquele negócio, enfim, deve juntar uma poeira da porra aquele negócio, mas enfim. E aí... Acho que é mosquiteiro, mosquiteiro, né? É. Isso! E aí, eles estão lá, ele tá por cima, e tem um serviçal, né, uma pessoa que trabalha para ele, do sexo masculino, que começa a olhar... Então a gente começa a olhar também porque é esse personagem que tá bisbilhotando, né? Uhum. Beleza. Ele tá por cima e aí ela vira ele. E acaba indo e depois ele vira ela de novo. Mas assim, é muito fluido, não é forçado nem nada. Qual é o problema? Tem uma outra moça que tá junto com esse cara que tá olhando pela janela. E ele começa meio que se esfregar nela e tal. Ela sai correndo e ele começa a correr atrás dela. E aí vai pra uma cena fora da casa, né? Estão correndo em volta lá da plantação. No final, ele consegue chegar perto dela. E pra mim, o termo que vem à mente é agarrar, no sentido negativo. Porque eu não sei se foi atuação ou se foi proposital. Mas me pareceu que ela estava extremamente inconfortável. Desconfortável. Que ela não queria. Mas no final, está tudo bem. E ela super adorou. E aí, eu olhei e falei, vai ser nesse jeito mesmo, essa merda? Entendeu? E não foi. Sim. Aí depois, no final, teve pior. E aí eu falei, vai ser assim mesmo essa merda, entendeu? Porque, né? Estragou o rolê todo. Estragou o rolê todo. É. Sim. Mas, né, essa cena realmente, assim, pode ser uma percepção minha só. Mas eu fiquei bem desconfortável com ela também. Ela é discreta, sabe? Ela não é igual a da Emanuele, que ela sai correndo, os caras realmente agarram ela e jogam ela no chão e vão por cima dela, assim, que é uma cena violenta. Essa, tem menos violência, mas ela é tão errada quanto, sabe? É uma cena que pouca gente fala, né? Uhum. E aí eu não sei se era pra querer pagar aquela coisa de ai, não, estou fugindo, ha, ha, ha, ha. Então, mas não existe ela falando, eu quero. Então, pra mim, ela foi estuprada. Percebe? Sim. Sim. Uhum. Sim. Sim. Né? Ela não falou, não, eu quero. Não tem consentimento explícito, cara. Não, não tem. Exato, não, exato. Exato, não tem um sim, já era. É. Eu acho que tem uma coisa muito importante que eu, pelo menos, venho percebendo, assim, principalmente agora, né, que eu falo muito sobre isso, a necessidade de ter mulheres na produção, de ter mulheres na direção, de ter mulheres participando ativamente do roteiro, assim como o que a gente tá fazendo agora, somos três mulheres agora falando no podcast de algo que a gente tem como vivência, né? É, a gente tá falando de mulheres, tá falando de uma personagem mulher, a gente tá falando sobre sexo, mas com um olhar diferente, né? Não são homens falando sobre o que eles acham que é putaria ou não. É o que a gente sente enquanto mulher. E dando uma carteirada, assim, um pouco de leve, no terceiro episódio das Matildas, a gente entrevistou uma diretora de filmes adultos. Filmes adultos independentes e basicamente voltados pra mulheres também, né? Porque eles têm um grande nicho, que são mulheres que consomem os filmes adultos que elas produzem e tal. E é muito louco, porque eu vi alguns trechos também já de produções deles e, meu, a pegada é bem diferente. É, eles até têm algumas coisas mais mainstream, porque existe um negócio chamado capitalismo, né? Então, precisa vender, precisa ser comprado, então eles até produzem algumas coisas um pouco mais que a gente já sabe o que é, mas basicamente o trabalho deles, o core deles é fazer algo independente e fora do padrão que a gente conhece, sabe? Mas exatamente por isso, porque é uma mulher, ela já sabe que existem certas coisas que podem denigrir, podem machucar a gente, podem machucar a gente, as atrizes, né, no caso. Então, a gente precisa de mulheres na frente também, de mulheres na liderança ou co-liderando. Não é que a gente é feminista e a gente quer a extinção dos homens. Não, a gente quer a extinção do patriarcado. A gente quer a extinção de que só homens podem liderar. A partir do momento que a gente consegue colocar na mesma equipe homens e mulheres e mostrar que existem pontos diferentes e tal, e a gente consegue entrar num consenso, com certeza o produto vai ser diferente. Eu tenho plena convicção disso, sabe? Porque mesmo que a mulher ela esteja inserida dentro dessa sociedade patriarcal, machista, misógina e tudo mais, a gente ainda assim tem um pouco de um olhar diferente. A gente quer fazer diferente. A gente sabe que não é essa genitália que a gente quer ver, a gente quer a história. Tem um filme que eu gosto muito que chama Kill Desire. Na verdade, ele é francês, né? Mas enfim, é um filme que tem começo, meio e fim, e ele tem cenas de sexo e sexo explícito ainda, na verdade. Mas assim, eles conseguem misturar as duas coisas, sabe? É possível fazer coisas legais dentro dessa atmosfera. Só que você precisa ter espaço para as mulheres também poderem fazer alguma coisa. Eu tenho uma pergunta para vocês. E essa pergunta pode ser polêmica. Lá vem eu. Lá vem a Domênica com a polêmica. Olha, até a rima. Vocês são contra os filmes pornôs hoje, com base assim, em todo o background de experiências de vida e com a formação, aqui somos três feministas, né? E como muito bem disse a Grécia, não é que a gente quer o fim dos homens, pelo contrário, homens são legais. Eu particularmente gosto bastante de homens, por favor, homens existam. Mas a gente é contra, terminantemente, o patriarcado. São coisas bem diferentes, né? Homens, vocês não são patriarcado. O patriarcado também fode vocês, fica a dica. E aí? E aí todo patriarcado! Derruba essa porra que essa merda não tá dando certo. Enfim, vocês são contra os filmes pornôs com base no que vocês são hoje e tudo mais? Ou não? Existe, assim, uma forma de fazer que vocês acham que possa ser mais ideal? Ou também, às vezes, não precisa nem ser o pornô, pode ser um filme... Emmanuel não seria bem erótico, né? Mas quase lá, porque ele não tem sexo explícito. Mas o sexo é um elemento importante na trama, então... Sim. Vocês acham que filmes e conteúdos como esses deveriam deixar de existir? Deveria mudar a forma de fazer? Ou não, tá tudo bem, isso aí mesmo? Segue o baile? O que vocês me diriam sobre isso? Olha, eu tenho uma visão um pouco bilateral sobre isso, até porque é uma coisa que sempre me incomodou. Eu venho escutando muita coisa, ouvindo podcast, lendo bastante sobre isso. Até outro dia eu vi um podcast sobre... prostitutas e feministas e prostitutas feministas, então vai vendo, né, que o negócio é bem mais complexo do que a gente imagina. E eu acredito que isso também esteja dentro da atmosfera de filme pornô, que é o seguinte: assim como existem mulheres que só conseguem sair de um status ruim, digamos assim, de dinheiro, e elas veem nesse tipo de trabalho uma forma de ascender na carreira, sei lá, às vezes para estudar, porque consegue dinheiro, que quer ter uma condição de vida melhor e tal. Existem mulheres que querem, sim, experimentar e fazer esse tipo de coisa, porque seria como se fosse uma desamarra, uma forma de protestar e falar sobre a sua própria sexualidade. Então, eu acredito que aí existam dois polos diferentes, duas situações muito diferentes, digamos assim, em que a gente precisaria dar suporte para mulheres que trabalham, exercem esse tipo de profissão, seja prostituta ou seja profissional de filme adulto e tal, assim como as mulheres, né, e que só tem esse tipo de coisa para conseguir dinheiro e conseguir pagar as contas e tal, então elas buscam esse tipo de coisa, e para as mulheres que querem entrar nessa coisa toda e querem continuar aí, e querem continuar fazendo isso porque querem. Eu escutei também de outras feministas falando que se você defende o pornô, se você defende a prostituição, você está defendendo ainda o patriarcado. E tem muita antropóloga já que fala que não, que existem desde o começo, desde que mulher começou a ser prostituta e tal, era uma forma dela se desamarrar das convenções de ter que casar por obrigação e, sabe... Acredito que são duas coisas muito diferentes, não dá para misturar essas duas coisas, porque tem situações de mulheres com situação ruim de vida, e tem mulheres com situação boa de vida e que mesmo assim querem entrar nisso. O que eu acho que a gente precisava pensar mais é como é que a gente consegue cuidar dessas duas vertentes, sabe? Como é que a gente consegue dar apoio para quem quer trabalhar e para quem quer sair disso? Respondendo a sua pergunta, eu ainda tô me formando quanto a isso. Eu não posso dizer agora que eu sou contra, mas também não sou super a favor, sabe? Minha visão mais ou menos é essa. Eu também tenho uma linha parecida, assim, na minha cabeça, o mundo ideal pra mim seria, beleza, se a gente pudesse analisar dentro dessas vertentes, caso a caso, quem realmente tá numa situação muito ruim, quem quer sair e tudo mais. E, assim, eu também, nesse momento, eu não tenho uma posição fechada se eu sou totalmente contra ou totalmente a favor. O que eu sinto e vejo é do que eu termino consumindo, assim, é que hoje, por exemplo, eu não consigo ver certos tipos de filmes com um recorte que eu conseguia ver antes. Então, por exemplo, essa coisa que às vezes passava muito batida de ter uma cena um pouco mais forte, com a pegada que você vê, que tá com um aspecto de violento, que tá com um aspecto de que tá machucando a mulher, principalmente, que isso é o que mais aparece no pornô e tal. A questão também de se falar muito, né, nos vídeos de novinha. Então, assim, esse tipo de material, assim, eu já fico com os dois pés atrás, já não me bate bem, eu não consigo passar batida por isso, me incomoda muito. Eu acredito que, como toda indústria, haveria uma forma melhor de se fazer isso. Eu acho que dá pra fazer uma coisa erótica, mas sem ser agressiva e sem essa história de, mas por que pode... Não vai perder nada. Tipo, produtores melhorem, arranjem roteiristas, façam um trabalho direito, porque dá pra fazer. Dá pra fazer uma coisa que pode ser prazerosa para muita gente, sem necessariamente você ver alguém passando dor, ou pelo menos tendo um aspecto de que a pessoa está sentindo dor. Eu acho que isso é muito possível. Assim, nesse mundo ideal, eu acho que seria interessante verificar quem é que está nessa indústria mesmo, porque quer, ou se é que isso existe, né, se é que a gente pode falar nisso, quem é que está nessa indústria e quer sair. Mas, de modo geral, eu acharia importante, por exemplo, para quem de repente está pensando em ingressar nessa indústria, explicar o que essa indústria é, mais ou menos, tipo, dar um background dela, falar de todas as implicações sociais que tem pra pessoa que ingressa numa indústria dessa. E aí eu vou focar mesmo na parte das mulheres e tal, que eu já vi há algum tempo, não sei como tá hoje, mas até algum tempo a profissão de atriz de filmes adultos ou de ator de filmes adultos era tido como algo glamouroso. Eu acho que, eu não sei como tá hoje, mas acho que é uma visão perigosa. Acho que seria interessante explicar para essas pessoas que não é bem assim. E a partir daí, se a pessoa tá ciente de como é que funcionam as coisas e se ela tem essa capacidade, assim, de realmente discernir o que serve para ela e o que não serve, a gente conversar a partir disso daí, ajudar quem quer entrar, ajudar quem quer sair, pensar, sei lá, vamos regularizar a prostituição? Não sei, acho que talvez, de alguma forma, essas pessoas têm que ser ajudadas e suportadas de alguma forma, assim, porque elas normalmente estão à margem, não têm direito algum, não têm a quem recorrer se tiver algum problema nos seus trabalhos. Então acho que a gente tem que, de repente, criar uma ilha de suporte para essas pessoas, mas ainda não tem informado como a gente poderia fazer isso, né? É muito complicado a gente pegar um grupo todo e dizer, não, a gente tem que acabar com isso porque isso é prejudicial para todo mundo. Não sei, pode ser a visão de alguém, mas será que é mesmo para todo mundo? Eu acho complicado botar todo mundo no mesmo bolo e falar que uma situação é totalmente benéfica para um grupo inteiro ou negativa para um grupo inteiro. Acho muito difícil falar isso. Na verdade, só para fins de informação mesmo, a prostituição, ela é proibida, né? Se a gente for parar pra pensar, assim, moralmente, culturalmente, mas profissional do sexo é uma profissão. Tem CBO, tem aposentadoria, tem EPI, tem acompanhamento. Uhum. E o que torna as coisas um tanto quanto ilógicas, né? Sim, você entendeu? E aí você fala, aí que tá o problema, né? Porque existe a profissão, mas você exercê-la é ilegal. Aí você fica, ué... Não, pois é, Dô. E assim, eu não sei se ficou claro pra todo mundo, mas quando eu tava falando isso tudo, era pensando justamente nisso. Porque não dá pra gente dizer, é um absurdo, tem que acabar. Cara, a gente sabe que existe, vai continuar existindo. Então, assim, eu acho que seria mais honesto a gente parar e falar, olha, a gente tem isso aqui. O que, que a gente pode fazer para tornar melhor a vida das pessoas que estão aqui, sabe? Sim, e melhor os produtos mesmo, né? Pegando, assim, tudo que vocês falaram, eu penso, me vem à mente, assim, quantas cenas de erótico ou pornô que eu assisti na minha vida que as expressões não eram de prazer, eram de dor. E aí eu olho e falo, gente, sabe, agora sim, assim, mas passou, assim, todas, nossa, pessoas de todos os tipos e corpos e cores, enfim, orientações sexuais e tudo, e como isso é errado, né? Ao mesmo tempo que, por exemplo, tem que se ter um background de proteção maior, tem que se fazer um produto de melhor qualidade e tem que talvez mudar a forma como ele é feito mesmo. Há um tempo atrás, isso já faz Nossa, acho que isso já faz mais de ano, mas apareceu na minha timeline em algum momento que existem agora sites com conteúdos de vídeos eróticos e pornôs que são, entre aspas e muitas aspas, mas feitos para mulheres, no sentido de que todos os filmes que a gente consome, eles têm as câmeras nos ângulos que são interessantes para homens, né? E Shazam, se você tá transando com um homem, você não consegue ver o que ele está vendo, porque ele está vendo o seu corpo. Não é exato. Mesmo? Né? Fica a dica, né? E aí você fica, ué, não é assim, claro que não, você tá olhando do ângulo errado. E aí, a gente quando consome esse tipo de coisa, a gente aprende a se estar foda, mas é exatamente isso, a gente vincula a imagem do prazer associada àqueles ângulos, né? Que são ângulos que pra gente não tem como ter, a não ser que você seja com outra mulher, aí dá. Mas pra quem não tá, não dá. E aí, existem agora conteúdos que são com ângulos diferentes e tudo mais, e aí é bacana até das pessoas saberem, porque já que a gente tá falando sem tabu, pelo menos consuma coisas, né, diferentes para poder ter contextos diferentes, experiências diferentes. E uma coisa que eu gostei muito do filme, do primeiro filme da Emmanuel, é que ela não tem nenhuma expressão de dor, com exceção da cena polêmica, entendeu? Em todas as outras cenas ela tá plena, maravilhosa, curtindo as sensações do corpo e uhul, está tudo bem, e todas as pessoas também estão super uhul, está tudo bem, isso aqui é muito legal, mas nenhuma delas tá com uma expressão de dor, ou, sabe? Não, só nessas cenas que são violentas, o que já fica, né, bem claro, se você for violento, você não vai provocar prazer, você vai provocar dor. E é interessante como isso não precisou ser falado, sabe? Não tem um roteiro que diz, eu estou te causando dor? Sim, está, sabe? Estou te causando prazer? Sim, está. Não, isso é mostrado. Então, não precisa ser falado as coisas. Pode ser mostrado. As pessoas também vão entender a mensagem. É assim que a gente, né, se constrói como pessoas e tudo mais. Não, pois é. E é justamente a prova de que a gente não precisa de uma fala, né, da linguagem falada pra demonstrar isso, né? E mostra que pra indústria é bem possível fazer isso. Então por que a maioria não faz até hoje? Eu acho que nessa medida tá bem ligada a esse conceito errado de, olha, heteronormatividade só gosta disso, porque eu acho que também é uma forçação de barra. Não é toda heteronormatividade que quer ver uma mulher sofrendo, sabe? Em vez de ter prazer de verdade. Uma pergunta, vocês já assistiram algum filme da Erika Lust? Ainda não consegui. Eu honestamente nem sei quem é. Eu não consegui assistir nenhum filme dela ainda, mas nessa questão de filmes um pouco mais voltados pro público feminino, em alguns sites, assim, eu já consegui ver alguns vídeos que, assim, no meu entendimento seria mais ou menos isso, que eu já tive, que aí você já vê os personagens não com essa expressão de dor, mas com expressão de prazer, mas nunca consegui ver, assim, achar com muita facilidade. Ah, tá, Porque se você... É difícil mesmo achar. Se você procurar num Xvideos ou num Pornhub, que são os mais conhecidos, é muito difícil pra você achar. Inclusive, teve outro dia que eu tava vendo, assim, no próprio Pornhub, que tem uma aba lá que diz, tipo assim, os filmes preferidos das mulheres, digamos assim. Só que não é isso que tem lá, né? Exatamente. Exato. Tipo, pra você achar alguma coisa num ângulo diferente... Não, não tem. É muito difícil. Então, a proposta da Erika, a Erika Lust é uma diretora de filme pornô feminista, né? E ela prega muito o prazer da mulher, né? Ela fala bastante sobre o prazer da mulher. E eu já tive a oportunidade de assistir uns dois ou três filmes dela. Tem um que, acho que basicamente todos os que eu assisti, acho que pensando bem, é isso mesmo. Basicamente todos os que eu assisti são como se fossem vários... São vários filminhos dentro de um filme grande, sabe? Pequenos pedaços, assim, de mini histórias e tal. E, cara, o enquadramento, a história, toda coisa é muito diferente. Muito diferente. Então, por exemplo, enquanto lá o casal que a gente vê no filme, né, no pornozão, que a gente tá acostumado, já só tem aquela genitália, você não consegue ter noção do que tá acontecendo, porque é só aquilo, né, que aparece na tela. É, no filme da Erika, por exemplo, ela dá close, por exemplo, na mão, né, então falando de semiótica, eu amo essas coisas, porque daí você consegue representar outros sentimentos. Então ela mostra, por exemplo, dá um close na mão, apertando o travesseiro, no rosto só dos dois juntos, enquadramentos com plano bem aberto, então você vê de longe eles, tipo, o casal, sei lá, apoiado na mesa do escritório, sei lá, qualquer lugar que for, mas tipo, são enquadramentos diferentes, são ângulos diferentes, são momentos diferentes. E até pode ser que apareça um pouco ali da coisa e tal, de tá meio que de penetração, mas não é um negócio agressivo, entendeu? Então é uma experiência muito diferente. Se você que tá ouvindo agora, sei lá, achou que pode assistir, dá uma procurada, assim, é meio difícil achar, mas o que eu achei foi bem bacana, eu gostei bastante. Claro, não é uma coisa que eu assisto todo dia, né? Enfim, não sou público-alvo de assistir pra sempre, mas eu acho que de vez em quando, e procurar bastante o que você tá assistindo. Então, por exemplo, tem um que eu sempre indico quando me perguntam de filmes que eu assisto pornô, eu assisto um que é um casal, que eles são casados, e eles só gravam só os dois. Então, tipo, é diferente, entendeu? Você vê expressões que até então você não veria em outros filmes. Então, eu tenho um pouquinho desse cuidado, digamos assim, quando eu vou assistir algum filme adulto, por exemplo. Isso é bacana, isso é muito bacana. Né? Pelo menos, né? Eu acho que, assim, pode não ser a melhor das coisas, pode. Mas eu ultimamente tenho experimentado outras formas de buscar isso. Então, hoje em dia existem Tumblrs, que são só uns GIFs e algumas animações também. Tem ilustrações no Instagram, eu tinha postado outro dia no meu Twitter também, são ilustrações eróticas. Então, esse perfil é maravilhoso. Existem outras formas de você buscar prazer, é que a gente cresceu achando que é só isso, sabe? E, nossa, se a gente for entrar no mérito de todas as coisas que pornô faz com a gente, meu, a gente ia ficar aqui a noite inteira, sabe? Porque é desde mulher e com mulher não transa, porque não tem penetração, sabe? Ai, que preguiça desse tipo de discurso. Exato. Ou, por exemplo, homem só conseguiu transar com a menina se teve penetração, sabe? Tipo, gente, se você pensa isso, para tudo, tá? Então, preliminar exatamente. É pizza, oral já é sexo. Agora mesmo, eu tava vendo sobre isso, alguém tava falando sobre fazer homenagem e, sei lá, swing, alguma coisa assim. Falei assim, eu tenho medo de fazer isso com a minha namorada, porque vai que eu fico broxa e não dá certo. Eu falei, mano, tem tanta coisa pra você fazer. É a última coisa que você precisa se preocupar, sabe? Tipo, e depois, na hora, você pode até ficar animado também. Mas é muito o que o pornô faz com a gente mesmo, sabe? Tipo, a gente acha que é só assim que transa, é só assim que faz, é só assim que tem prazer. E desculpa, galera, mas não é. Se você acha que pornô é sexo, que dó de você. É. Ainda bem que não é só isso, por favor. Graças a Deus, nossa, não é só isso. Gente. Sim, você tem, justamente 2 metros de pele no seu corpo, entendeu? Pra todas as sensações possíveis, sabe? Todas. E aí você vê o que funciona e o que não funcionar, né? Não funciona e vida que segue. Mas assim, a coisa na coisa, velho, se você fizer direito, você vai estar tão cansado e tão feliz que você não vai precisar nem chegar nisso. Entendeu? É tipo isso. Tá tudo bem também se não chegar, sabe? Precisa quebrar um pouco desse mito, né? Do ato sexual, né? Não é isso. Sim, sexo é uma experiência. Não é, não é simplesmente um ato compulsório de 2 ou mais pessoas juntas. Ou você sozinho, né? É uma experiência, e aí é uma experiência que às vezes você gosta de fazer sozinho, às vezes você gosta de fazer com alguém, às vezes você gosta de fazer com outras pessoas, e é assim mesmo, entendeu? Mas viva a experiência com plenitude, senão não funciona. Plenitude envolve responsabilidade, respeito e liberdade, que começa na sua cabeça e vai embora, sabe? Gente, Domênica pra presidente, meu Deus! Eu quero, voto já. Tô votando. Pois é, e aí se a gente for pensar nisso tudo que a Dô falou, assim, tão bem, né, a coisa, o ato sexual é, assim, pelo menos pra mim, né, pessoinha viajando aqui nas letras agora, o mais interessante nisso tudo é mesmo a jornada, é a travessia, não é o final, não é... Ah, só gozar, todo mundo gozou, tá feliz, pronto, acabou. Não, o lance é você descobrindo aos poucos. É tentativa e erro, mas sempre respeitando o outro, por favor. Sim, isso não tem negociação. Respeito não dá pra ter negociação, entendeu? Se não tem respeito, não tem nada, né? Isso... Mas enfim, eu acho que falamos muito, né? Talvez nós tenhamos fugido um pouco da pauta, mas acho que tudo isso faz parte do contexto. E a última coisa, assim, que eu quero falar que me marcou no filme como um todo é a questão de ser uma personagem feminina, a protagonista, que tá passando por sua jornada sexual e não um homem. Olha só que coisa incrível, não é mesmo? Olha, é possível! Olha, era a década de 70! Olha, aquele seu conto, seu tweet, seu podcast... Thiago, tira isso. Mas enfim... Todo esse conteúdo que você tá criando aqui, às vezes você fala, ai, vou pensar num homem branco, cis, hétero, então... Vamos se esforçar um pouquinho, né, que dá pra fazer outras coisas. Eu achei super legal, por exemplo, o fato de ter uma Emmanuel negra. Na verdade, não é um filme só. São alguns filmes, né, que tem com a personagem negra. Isso é super legal. Eu não tive a oportunidade de assistir, então eu fico um pouco com receio de que haja um excesso de violência por causa disso. Porque aí, quando a gente tá falando de uma violência com uma mulher branca, é errado. Mas quando a gente coloca a mesma violência com uma mulher negra, envolve vários outros contextos. É muito complicado e aí eu tô com receio, mas se eu tiver a oportunidade eu vou acabar assistindo. Mas é legal também ver que existe essa representatividade, embora eu não saiba. Mas eu não sei se, por exemplo, tem uma mulher asiática que interpretou a personagem, né, no decorrer da existência dela. E se não tem, é uma pena, né? Mas enfim, tá tudo bem. Eu gosto da ideia de ser uma mulher. Eu gosto da ideia de que é uma jornada dela para com ela. Não gostei da forma como foi executado, né, como eu já deixei bem claro, mas... Isso tudo começa com ela, né? Então eu acho que isso é bacana, porque se fosse um homem, ia se tornar, sei lá, o Superman, sabe? Uma coisa super grandiosa, super tal. Por ela, se tivesse sido feito direito, também seria, sabe? Mulher Maravilha. Mas enfim, não foi, mas vida que segue. Deu certo. Se não tivesse dado certo, não teria tantos filmes depois, né? Tanto conteúdo. Olha só, foi aqui, mas assim, realmente... Eu nem me importei muito de ter, como vocês falaram, saído da pauta, porque foi realmente uma aula mesmo, né? Mas é legal, porque vocês, na verdade, colocaram as suas próprias experiências, né? E como a Domenica falou lá sobre a própria questão do podcast dela daqui desse ano, né? E todos os anos, realmente é fazer isso, né? Vocês colocarem em pratos limpos e aquela coisa. A melhor coisa, assim, de eu acho que aconteceu aí nos primeiros 20 minutos é que vocês entraram vocês entraram muito rápido, assim, em sintonia, né? Daí eu até pensei em falar alguma coisa, mas, no fim das contas, achei melhor continuar desse jeito mesmo. Então, nossa, valeu mesmo. Agora, assim, eu só vou perguntar. É que, no fim das contas, a gente fala um pouco sobre toxicidade, né? No fim, englobando tudo que vocês pensaram, que discutiram agora, será que seria fácil dizer se Emanuele fez bem ou fez mal, ou não é nada preto no branco, assim, pelo menos nessa questão, pelo menos nesse viés, assim, pelo menos nessa produção? Tá, sim, você tá falando no viés de cinema ou no viés de ser um produto que trabalha com a sexualidade, sexo, e como o público reagiu a isso na sua formação enquanto pessoa? Eu acredito que é como produto mesmo, porque no fim das contas, apesar de a gente ter falado que o filme é cult, o filme é trash, beleza, mas ele criou uma geração, uma geração, digamos assim, né? Eu, que tenho 35 anos, eu, assim, pra mim, Emmanuel é claro um grande emaranhado na cabeça, até eu assistir o primeiro de novo aí, eu não lembrava qual era o 1, 2, 3, o 4, o 7, enfim. Tá, beleza, vai, Grécia. Eu acredito que, como produto, cara, eu acho que foi importante pra todo mundo, digamos assim, enquanto experiência, enquanto descobrimento, digamos assim, de sexualidade. É bom a gente conseguir enxergar coisas, assistir coisas, nem que seja pra falar, não gostei, não gosto, não quero ver, ou eu gosto, ou vou procurar coisas parecidas, sei lá. É um produto de audiovisual que atingiu muita gente, muita gente que a gente conhece no nosso círculo de amizades e pessoas na nossa geração, que basicamente a gente não tem tanta diferença de idade assim. Acho que aqui no máximo entre nós deve ter o quê? 10 anos de diferença, talvez, no máximo, né? Não deve ser muito mais que isso. Acredito sim que é importante a gente ter assistido. Eu, por exemplo, falando por mim, foi bom eu ter assistido, porque descobri muita coisa sobre mim assistindo Emanuele também. Eu acho que faz parte da minha vivência, faz parte de quem eu sou hoje, né? Não vou falar, nossa, não assisto, nunca assisti. Mentira, assistia e ainda esperava dar o horário pra assistir. Mas eu acho bacana a gente conseguir fazer esse ponto de vista, então reassistir, tentar entender o que era de diferente, o que ficou, o que marcou, os pontos bons, os pontos ruins. Então, eu acho que essa visão de conseguir estudar e falar sobre isso e discutir sobre isso é muito saudável. Eu prefiro, enquanto pessoa, digamos assim, eu gosto de assistir alguma coisa e gosto de falar sobre isso, de ter outros pontos de vista, de discordar, de poder ter uma outra noção também. Se foi tão importante assim para as mulheres, para falar sobre sexualidade, até porque era uma personagem feminina, né, no caso, protagonista, que teve um monte de outras séries e tal, outras mulheres representando. Então, sim, acredito que em termos de produto audiovisual é importante a gente ter novas experiências e novos conceitos, mas é isso, a gente tá em constante evolução, tem muita coisa que tá sendo produzida hoje que a gente nem tem noção também. Por exemplo, né, da Erika Lust também, que também não é o melhor exemplo de filme possível. Existe ainda coisas que ela faz também que tem, dá umas escorregadas. Então, não é a melhor coisa do mundo. Mas eu acredito que pra tudo existe avanço, né? É pra isso que eu acho que a gente tá aqui. Por isso a gente ficou tanto tempo falando sobre mais do que sexo e mais do que audiovisual. A gente falou mais sobre a nossa vida e sobre como tudo isso afeta a nossa sexualidade, né? Uhum. Sei nem o que dizer depois disso, mas acabou o argumento. Falei muita coisa, desculpa. Não, mas acho que não tem como a gente não falar. Termina que a gente fala mesmo e é mais ou menos isso. Porque realmente, como a maioria dos produtos audiovisuais, eles terminam influenciando muito a nossa vida. Queira a gente ou não, o audiovisual influencia muito. Então acho que assim, o que eu vejo de mais importante nessa produção específica é toda essa discussão que ela gera até hoje. Poxa, se a gente pegar esse primeiro filme é de 74, a gente tá aqui em 2018 e ainda tem tanta coisa assim pra debater, então não dá pra realmente dizer que é uma obra, ah não, essa é importância, não tem mérito nenhum. Não, ela tem realmente alguns méritos. Eu acho que o maior deles é justamente isso, a gente promover essa discussão pros que já conhecem e também pros que não conhecem, pensarem um pouquinho sobre o assunto e também virem discutir com a gente, virem dar a sua opinião. E é isso. E eu acho que esse filme tem tanto a falar assim pra gente ainda hoje, justamente por tudo que também já foi dito até aqui agora. O tema sexo e sexualidade ainda é um tabu muito grande pra gente. Bem ou mal, nós aqui somos três mulheres privilegiadas, porque a gente consegue falar isso com uma certa naturalidade, que talvez pra muitas pessoas seja impossível imaginar. Mas ainda assim, essa e outras produções, eu acredito que elas deveriam ter esse espaço maior de debate. Porque acho que junto com esse debate, tendo as suas discordâncias ou concordâncias, acho que ajudaria mais pessoas a se entenderem, a começarem a compreender a própria experiência e a partir daí melhorar a vida dessas pessoas também. Porque eu acho que pode parecer um pouco pretensioso, mas não acho que uma discussão dessa seja irrelevante, sabe? A gente tá aqui, tá gravando um podcast, tá falando sobre cinema, mas como a Gré própria falou, e retomando o que ela disse lá no início do programa, cinema não tá separado de sociedade, sabe? As artes em si não estão separadas de sociedade, tá tudo junto. Por que não a gente utilizar esse recurso do audiovisual pra abrir uma discussão e tentar melhorar a vida ao nosso redor, sabe? Acho que é super saudável a gente fazer isso. Acho que é por isso que esse e outros filmes podem ser, em certas medidas, positivos. Uau! Eu vejo tudo isso que elas falaram, é claro. Eu acho que enquanto o produto de audiovisual funciona, né, não é à toa que teve muito mais do que um filme só. Eu acho que, sendo um bom trabalho, e sendo um trabalho que é reconhecido, ele acaba influenciando pessoas. E o bacana é justamente ver esse exercício, né, de como qualquer trabalho bem feito, que na época funcionou de uma forma, para uma outra cultura funcionou de outro, e hoje a gente pode olhar e falar, olha só que legal. Eu tenho aqui, de novo, né, uma personagem mulher em sua própria jornada, sendo protagonista de sua vida. Ah, mas por outro lado acontece essa situação assim, que não é legal. E hoje eu não preciso questionar, procurar, pesquisar para ver quais são os problemas desse filme. Já o que me veio aos olhos, naturalmente, isso mostra... A informação funciona, né? Isso mostra que sempre esteve ali, e essa é uma das possíveis interpretações. Um filme, ele nunca vai ter uma interpretação só, né? E ele sempre vai influenciar o espectador e tudo mais. Então eu acho sim que funciona. Inclusive, eu sugiro para quem estiver ouvindo que reassista o filme. Eu particularmente gosto muito da trilha sonora. Eu acho incrível que todas as cenas que envolvem atos sexuais têm... A iluminação é a mesma, mas sobe a música e aí não tem fala, sabe? Eu acho isso super legal. E é sempre a mesma música, uma música mó ajeitadinha, assim, mó caprichada. Gosto muito da trilha tema. Eu acho a música muito bonita. E funciona, né? Tanto funciona que a gente passou aqui um tempão falando sobre várias coisas, sobre como isso influenciou na nossa vida e sobre como a gente ou os nossos colegas, os nossos amigos que passaram pela nossa vida tiveram suas influências. Muito provavelmente os nossos pais falavam pra gente dormir pra não assistir Emanuel porque eles estavam assistindo na Band, né? Assim, sem querer chocar todo mundo, mas com certeza rolava alguma coisa assim, né, gente? Era TV aberta, era o que tinha. Então, assim, é bacana, né? É bacana de assistir, é bacana questionar, é bacana admirar, mas é um trabalho bem feito, sem sombra de dúvidas. Ah, mas é trash, né? Nah, tudo bem, você pode não gostar da qualidade de imagem, você pode não gostar da qualidade de som, você pode não gostar de um monte de coisa. Tem várias partes do filme, pelo menos, que me dá um verdadeiro soninho, assim, sabe? Tipo, ai, meu Deus, não tem fala, não tem cena, não tem ação. Por quê? Porque hoje a gente consome coisas diferentes. Mas é um filme que com certeza vale a pena, recomendadíssimo, e que seja fácil, né, ver o que tem de acerto e o que tem de erro, qual é a parte boa que a gente pode tirar disso e qual é a parte que a gente olha e fala, isso aqui não tá legal, isso aqui não serve, e como que a gente pode trazer pro debate, como a gente pode aprender e como a gente pode tirar isso dos produtos que nós fabricamos, né, produzimos, e como nós podemos selecionar, como muito bem disseram as meninas, que hoje elas selecionam o que elas querem consumir, como que eu posso selecionar, por exemplo, qual é o produto erótico ou pornô que eu quero assistir que vai atender as minhas necessidades e respeitar quem eu sou hoje. Porque hoje a gente pensa assim, quando a gente é adolescente, a gente assistia Emanuel e tava ok. Daqui 10 anos a gente vai assistir uma coisa, talvez o que a gente tá assistindo hoje, que a gente pensa que é o ápice do feminismo, não vai ser, porque vai ter coisa melhor. Entendeu? É um processo de construção e reconstrução e descoberta, e eu acho simplesmente magnífico poder fazer parte disso tudo. Então é um convite mesmo, assista o filme, que eu acho que pode ser uma experiência bem bacana pra todo mundo. Isso aí, olha aí, foi... Nossa, assim, tô embasbacado mesmo, eu não vou colocar nenhuma colocação, porque realmente é a voz de vocês hoje, mas é no mínimo uma aula aqui de semiótica, antropologia que a gente teve aqui, foi além das barreiras do filme, e como a Grécia já bem falou, né, é o que representa a humanidade, as artes, né, nós refletimos, né, a arte reflete a gente, então, nossa, foi assim, impressionante mesmo, e tô muito feliz do resultado, né, e pra quem não sabe, assim, por, claro, quem não sabe, mas os bastidores, a gente tá tentando gravar isso aqui já tem uns 3 meses, meu Deus do céu, deu mas tanta coisa rolou. Errada, já. Mas aí eu tô muito feliz com os resultados. Que bom. Eu também. Ficamos felizes. Que bom. Então é isso aí, gente. Só pra finalizar, então, nossas despedidas, vou pedir mais uma vez pra vocês se falarem aí de onde vocês vêm. Bom, então, de novo, obrigada, Thiago, pelo convite. Foi muito divertido. Eu não tenho o que dizer, além de que eu me senti em casa, porque, né, gravar com Domênica e Grécia, eu tô em casa, gente. Tá tudo em família e tá tudo certo. E de novo, eu sou lá do Ponto G do HQ da Vida. Quem quiser conversar comigo sobre essas questões, sobre literatura, tradução, história medieval, que a gente é dessas, a gente gosta dessas coisas, vocês podem me achar lá no Twitter pelo @beatriz_santos. Vocês podem também encontrar o Twitter oficial do Ponto G, que é @programa_ponto G. A nossa página oficial também, que é o Preciosa Madalena www.dhqdavida.com.br. E aí, agora fazendo duplo jabá, tem o da HQ da Vida também. Que vocês acham pelo Twitter, HQ da Vida, pela página oficial também, que é hqdavida.com.br. E é isso. Eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite, gente. Meninas, vocês são lindas e maravilhosas. Mas é uma fofa mesmo. Mas enfim. Pra quem não me conhece, eu sou Domenica Mendes. Sou host e editora lá do Perdidos na Estante, que é um podcast de literatura e suas adaptações literárias que faz parte do site Leitor Cabuloso. Então, pra acessar o podcast, é só acessar leitorcabuloso.com.br ou acompanhar as mídias sociais: Facebook Leitor Cabuloso, Twitter Leitor Cabuloso, Instagram Leitor _ Cabuloso. As minhas mídias sociais é Domenica Mendes mesmo. Eu falo bastante, acho que vocês já perceberam aqui, né, nas vezes que eu apareci. Então, quem quiser às vezes trocar uma ideia, fazer um debate saudável, com respeito e tudo mais, eu tô sempre aberta a novas perspectivas e aprender coisas. Adoro aprender coisas. Fico à disposição aí pra quem quiser. Só me encontrar em Twitter, @ Domenica _ Mendes. É o mesmo Instagram, e no Facebook eu tô como Domenica Mendes também. E aí eu aproveito para convidá-los a acompanhar o projeto Podcast Delas, que agora em março vão sair todos esses programas, assim, incríveis. E fica o convite, é só seguir a hashtag nas mídias sociais ou acessar o site oficial, que é o podcastadelas.com.br. Lá tem uma aba que a gente criou da campanha desse ano, onde a gente tá colocando os episódios por lá. Então é só clicar, acompanhar, enfim, comentar, dar feedback pra galera, porque tá todo mundo trabalhando bastante pra fazer acontecer e tá dando certo. E essa galera merece ser conhecida, merece ser ouvida e merece ter os seus comentários, né, o reconhecimento do trabalho. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada por essa mesa incrível, né? Aprendi bastante com a Bia e com a Grécia. É um prazer gravar com vocês. Eu espero que aconteça mais vezes. E obrigada, Thiago, por ter aberto esse espaço pra gente pra falar de um assunto que é delicado, é importante, e eu reconheço que você tá assumindo um risco aqui, abrir espaço pra três feministas que não tem medo de falar de suas vidas, experiências e forma de pensar, né, pros seus ouvintes. Mas a comunidade do Um Tigre no Cinema é uma galerinha aí bacana e tudo mais. E caso alguém queira fazer algum comentário sobre qualquer fala que eu fiz, gente, por favor, estou aberta a aprender, a repensar. Quem às vezes viu outra coisa que, ah, é isso, não é, concordo, não concordo, com respeito a gente chega a construir novas pontes, e isso é sempre muito bom. Então, muito obrigada novamente, é sempre um prazer, e a gente se vê por aí. E o prazer é meu, e afinal de contas a vida tem que ter alguns riscos, né? E é legal porque, como eu comentei, eu fiz um episódio estritamente feminino também lá atrás, no 115, falando sobre mulheres em cinema, e é isso. O legal é que isso serve para me posicionar, né? Caso alguém tenha dúvidas, tá aí. Eu chamei três feministas, como você mesmo falou, Domenica, para dar um ponto de vista exatamente dessa série de filmes, assim, que eu acredito que, pela minha pesquisa, eu não vi até então. Então pode ser uma coisa até inédita na podosfera, até mesmo na questão de entretenimento. Mas o mundo é tão grande, não vou arriscar chegar nesse ponto, mas no Brasil... O que é interessante é que ao você fazer uma coisa dessa, foi uma atitude feminista, tá? Caso não tenha ficado claro, mas é uma atitude feminista da sua parte, né? Se dispor e, né, de forma respeitosa, ouvir, não tirar fala e tudo mais, o que prova que funciona, porque todo mundo aqui aprendeu, e isso é super bacana, né? Funciona, o feminismo funciona, gente, fiquem chocados, é isso aí. É legal, gente, muito obrigado então por vocês aí terem aceitado esse meu convite, e pra você que tá ouvindo aí, o que, que afinal de contas que você acha, o que você acha de Manoel, o que, que você achou desse papo todo aqui, gente? Foram quase 2 horas de gravação bruta, claro que editado vai ficar aí uns 20% menor. Mas você pode entrar em contato com a gente por e-mail, no contato@tigrinocinema.com, no Twitter é @tigrinocinema, e claro, todas as redes sociais aqui das moças, das donzelas. Nossa senhora, caga no final, igual o filme, né? Tudo uma mensagem boa, no final caga, velho. Puta merda. Aqui, né? Vai ter todas as redes sociais linkadas aqui, mas também você pode entrar em contato comigo pelo Tigre no Cinema, ainda pelo pessoal, que é o Thiago Pelira. Caso não saiba se é Thiago com H ou sem H, é sem H. Mas vai estar lá linkado de qualquer jeito para ficar mais fácil. Procura a gente também lá na fanpage do Facebook ou no grupo. Também estamos no Google Plus. no Instagram. E não esqueça de assinar a nossa newsletter, porque esse vai ser o jeito mais fácil de você ficar sabendo das atualizações do site todo, não só do podcast. Claro, você já tem provavelmente o seu, no seu feed assinado, mas aí você vai também receber um newsletter, um e-mail semanal sobre tudo o que aconteceu aqui na semana. Eu também queria agradecer, obrigada, Thiago, obrigada, meninas, por me darem espacinho para falar aqui com vocês, que vocês são duas divas maravilhosas da podosfera. Estou super feliz. Para quem não me conhece, eu sou a Grécia Bafa, eu sou do podcast As Matildas, com TH. A gente está lá no site do Cinemação, cinemação.com. Nosso podcast, a gente tá basicamente nas três redes sociais mais importantes, digamos assim. Estamos no Twitter, @asmatildas, no Facebook, asmatildas, no Instagram, @asmatildasoficial. E se precisar falar comigo também, se quiser trocar uma ideia, tô super aberta aí para conversar e tal. Meu Twitter é @gréciaaugusta, que é uma zoeira com meu nome e tal. Na verdade, só Grécia é verdade, Augusta não é. Mas é isso, muito obrigada, meninas. Foi um prazer conversar com vocês, amei. Foi show, espero poder compartilhar bastante, exaustivamente, esse episódio, porque realmente ficou muito bom. Isso aí, muito obrigado de novo. E pra você que tá ouvindo, né, muito obrigado pelo seu download. E pra deixar nossa sugestão musical lá na nossa lista do Spotify, eu vou deixar uma música tema de Manuel, né, deixar uma música em francês aí bonitinha pra vocês ouvirem, certo? Gente, então é isso aí. Até semana que vem e tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Parece eu lá. Fala tchau, gente. Seja educado, né? Agradeço a presença. Pois é. Pela primeira vez também. Também foi lindo esse, hein? Então eu tô aqui com a Beatriz Santos. Ah, tá. Pensei que você ia falar mais alguma coisa. É, eu também. Eu fiquei esperando ele falar todo mundo e eu não sabia se ele ia. É só dar um oi, assim, tipo, um oi e depois na segunda parte eu faço uma apresentação um pouco mais. Ah, cheia. Legal. Ah, tá bem. Tá legal. Opa, é. Eu tava falando no mudo. Muito bem, parabéns. Parabéns, você é um podcaster. Parabéns, você é um podcaster. Esse nunca, finalmente é um episódio que vai funcionar, com toda certeza. Se não tem alguém que fala no mudo, o episódio não sai. Existe uma tradição. É verdade, é verdade. Acredito muito nisso. Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br.